não é perfeito. Perfeito é o amor dele por mim. Só ele me aceitou com os meus defeitos. Nunca vi no mundo amor tão grande assim. Nos momentos mais difíceis que eu vivia e pensava estar sozinho em solidão, sua força emanava das alturas, me estendendo a sua mão. O meu amor por Deus não é perfeito. Perfeito é o amor que me conduz. Eu abri meus olhos para um novo dia quando encontrei Jesus. Hoje eu canto esse amor de peito aberto, sem ter medo de entregar meu coração. Pois foi ele quem me deu amor primeiro, antes de eu pedir perdão. Só Jesus me guia, e é por isso que eu canto em seu louvor. Nasce um novo dia, Jesus Cristo é o meu único Senhor. Perfeito, perfeito é o amor que me conduz. Eu abri meus olhos para um novo dia quando encontrei Jesus. Hoje eu canto esse amor de peito aberto, sem ter medo de entregar meu coração. Pois foi ele quem me deu amor primeiro, antes de eu pedir perdão. Só Jesus me guia, e é por isso que eu canto em seu louvor. Mas o novo dia, Jesus Cristo é o meu único Senhor. Jesus me guia, e é por isso que eu canto em seu louvor. Mas o louvor.